Próxima filha da puta, agora se ferrou. Vou descontar todo o meu ódio na sua cara, seu doutor. Não adianta, pastor, nada mais muda a minha meta. O que me importa é fazer 3 furos de Glock na sua testa. A barreta me condena com cara de mal. Sangue no olho é o resultado da surra no quintal. Quem mandou vacilar, já vou encomendar a sua vaga no inferno. É lá que cê vai parar, vem pra te buscar. Eu já tô preparado, a morte já tá te chamando. Então vou sentar o aço, é traumatismo craniano. Arsenal Tipeira, ponto 30, Schmidt e Taurus. O DC é meu clã, não precisa pedir reforço. Eu passo ele sozinho, é só fecha a porta e já era. Deixa ele comigo, vou espancar, sangrar, fazer ele implorar pela morte. O desgraçado morre, mas não passa, a senha do cofre me agrada. Vê escorrer pelo piso o seu sangue, vê sua boca aberta cheia de mosquito. Do que adianta ser rico, agora é um cidadão normal. Se fudeu porque no inferno não tem classe social. Você que disse que eu não teria capacidade, tô aqui pra te provar. Gangsta rap de verdade, realidade através de poesia de rua. Continuo vivo mesmo embaixo de uma sepultura. Você que disse, falou mal, hoje é meu ouvinte suburbano com orgulho, mas não tenho requinte, fecha a suíte. Classe nobre metido a ser chique, vou fazer cê visitar meu castelo de madeira.